Fecheiro 108, sétima parte, Alarmes de Luta e Fuga. Capítulo 73, um tom mais branco de palidez. A senhora Sherston, com uma generosidade inesperada, ofereceu-nos a sua hospitalidade. Mudei-me para a casa grande do Sherston, em Hillsborough, com Brianna, Jamie e os meus dois pacientes. Jamie dividia o seu tempo entre Hillsborough e o acampamento da milícia, que continuava no mesmo lugar, em Alamance Creek, enquanto Tryon se certificava de que a regulamentação tinha de facto sido decisivamente sufocada, embora eu não tivesse conseguido alcançar a bala alojada no pulmão de Morton com o meu forceps. Ela não parecia estar a incomodá-lo muito, e o ferimento começara a fechar-se e a cicatrizar razoavelmente. Não se sabia exatamente onde é que a bala estava, mas obviamente não perfurara nenhum vaso sanguíneo importante, desde que ela não se deslocasse. Era bastante possível para ele simplesmente conviver com a bala alojada no seu corpo. Eu conhecera muitos veteranos de guerra na mesma situação. Archie Hayes era um deles. Não tinha a certeza se o meu estoque de penicilina estaria estável, mas parecia estar a funcionar. Havia uma pequena vermelhidão e infiltração no local do ferimento, mas nenhuma infecção e pouca febre. Além da penicilina, o aparecimento de Alicia Brown, alguns dias depois da batalha, agora enorme com a gravidez, foi a principal alavanca da recuperação de Morton. Uma hora após a sua chegada, ele já estava sentado na sua cama improvisada, pálido, mas exultante, o cabelo em pé e a mão ternamente encostada nas protuberâncias do seu filho, a contorcer-se na barriga da mãe. Rogers era outra questão. Não estava gravemente ferido, para além do esmagamento da sua garganta, embora esta estivesse em péssimo estado. As fraturas dos seus dedos eram simples. Eu fixara-os contá-las e deveriam sarar sem qualquer problema ou sequelas. As contusões desbotaram-se rapidamente dos vermelhos escuros e azuis para uma gama de tonalidades fantásticas de roxo, verde e amarelo que o faziam parecer como se tivesse acabado de ser exumado depois de estar morto há mais de uma semana. Os seus sinais vitais estavam excelentes, a sua vitalidade não. Dormia muito, o que deveria ser bom, mas o seu sono profundo não era repousante. Havia algo de perturbador, como se ele procurasse a inconsciência com um desejo feroz e, uma vez obtida, se agarrasse a ela com uma teimosia que me incomodava mais do que eu queria admitir. Brianna, que possuía a sua própria marca de teimosia, tinha a incumbência de o forçar a acordar, a intervalos de poucas horas, para se alimentar e para que a limpeza e o curativo da incisão fossem feitos. Durante esses procedimentos, ele fixava os olhos num ponto, a média distância, sem fitar nada, tomando o mínimo conhecimento das observações que lhe eram dirigidas. Uma vez terminadas todas as providências, os seus olhos fechavam-se outra vez e ele ficava deitado na almofada, as mãos envoltas em ligaduras, cruzadas ao peito, como a imagem de uma tumba, sem qualquer som, além do assobio terno da respiração pelo tubo no seu pescoço. 2 dias após a batalha de Alamance, Jamie chegou à casa do Sherston, em Hillsborough, pouco antes do jantar, cansado da longa cavalgada e coberto de poeira vermelha. Tive uma conversa com o governador hoje, disse ele, aceitando o copo de água que eu lhe levara para o pátio. Esvaziou-o num só gole e suspirou, limpando o suor do rosto com a manga do casaco. Ele estava preocupado com tudo o que tinha para fazer e não queria pensar no que vem após a batalha, mas eu não estava disposto a deixar isso acontecer. Imagino que não tenha sido um debate promissor, murmurei, ajudando-o a tirar o casaco empoeirado. William Tryon nem é escocês, quanto mais um Fraser. Ele deu-me um sorriso meio relutante. Teimosos como rochas. Foi a descrição sucinta do clã Fraser que eu recebera há anos e, de qualquer modo, nada no período de tempo subsequente me deu motivo para acreditar que isso não fosse verdade. Sim, bem. Ele encolheu os ombros e espreguiçou-se exuberantemente, as vértebras estalando da longa cavalgada. Santo Deus, estou esfomeado. Há comida? Relaxou e ergueu o longo nariz, cheirando o ar esperançosamente. Presunto assado e tarte de batata doce, disse-lhe desnecessariamente, uma vez que as fragrâncias de mel de ambos os pratos impregnavam o ar úmido. Então, o que é que o governador disse, depois de o teres encostado à parede? Os seus dentes reluziram durante um momento diante desta descrição do seu encontro com Tryon e percebi pelo seu ar de satisfação que eu não estava longe da verdade. Várias coisas. Mas para começar, insisti que ele me contasse outra vez as circunstâncias em que Roger Mac foi capturado, quem o entregou e o que foi dito. Eu vou chegar ao fundo desta história. Puxou a tira de couro que lhe prendia ao cabelo e sacudiu as madeixas úmidas escuras de suor. Ele lembrou-se de alguma coisa quando tu o pressionaste? Sim, um pouco mais. O Tryon diz que 3 homens mantinham o Roger Mac prisioneiro. Um deles tinha um distintivo da Companhia Fraser, de modo que, naturalmente, ele pensou que o homem fosse um dos meus. É o que ele diz, acrescentou com ironia. Essa seria uma suposição razoável para o governador fazer, pensei eu. Mas Jaime, obviamente, não estava com disposição para ser razoável. Devia ser o distintivo do Roger, que o homem apresentou, disse eu. O resto da companhia regressou contigo. Todos, exceto os Brown. E não foram eles. Os 2 Brown tinham desaparecido, aproveitando a oportunidade da confusão da batalha para se vingarem de Isaiah Morton e depois fugirem antes que alguém descobrisse o crime. Não iriam ficar para prender Roger, mesmo que tivessem algum motivo para isso. Ele anuiu com a cabeça, não dando importância à conclusão com um breve gesto. Sim, mas porquê? Ele disse-me que o Roger Mac estava amarrado e amordaçado, uma maneira desonrosa de tratar um prisioneiro de guerra, como eu lhe fiz ver. E o que é que ele disse a esse respeito? Tryon podia ser um pouco menos teimoso do que Jaime. Não era, porém, mais condescendente com insultos. Disse que não era uma guerra. Era uma insurreição traidora. E ele tinha razão em tomar medidas sumárias. Mas prender e enforcar um homem sem permitir que ele dissesse sequer uma palavra em sua defesa? O sangue subia-lhe perigosamente ao rosto. Juro-te, Claire, se o Roger Mac tivesse morrido na ponta daquela corda, eu teria partido o pescoço ao Tryon e tê-lo-ia abandonado aos abutres. Não tinha a menor dúvida do que ele o faria. Eu vira-lhe a mão ajustando-se devagar e delicadamente em volta do pescoço do governador, acima do gorjal de prata. Perguntei-me se William Tryon tivera a menor noção do perigo que correra naquela noite após a batalha. Ele não morreu nem vai morrer. Esperava ter razão, mas falei com toda a firmeza que consegui, colocando a mão no seu braço. Os músculos do seu antebraço encorpavam-se e moviam-se com o desejo contido de golpear alguém. Mas acalmaram-se sob o toque da minha mão, enquanto olhava para mim. respirou fundo uma vez, depois novamente, tamborilou os dedos rígidos duas vezes na coxa. Em seguida, conseguiu finalmente colocar a raiva sob controlo. Bem, ele disse que o homem identificou Roger Mac como sendo James McQuiston, um dos líderes do movimento. Eu andei a perguntar sobre esse tal McQuiston, acrescentou ele, olhando para mim outra vez. Estava a ficar ligeiramente mais calmo, a conversar. Ficarias surpreendida, Sassenach, se eu te dissesse que nunca ninguém viu o rosto de McQuiston? Ficaria, e disse isso. Ele anuiu, o rubor a diminuir ligeiramente das suas faces. Também me surpreendi, mas assim é. As palavras dele estão lá nos jornais para qualquer um ler, mas nunca ninguém o viu. Nem o velho Ninian, nem o Herman Husband, nenhum dos reguladores com quem eu consegui falar, embora a maioria esteja quieta, procurando não chamar a atenção. Claro, acrescentou ele. Falei até com o sujeito da gráfica, que imprimiu um dos discursos do McQuiston. Ele disse que o manuscrito foi deixado à sua porta uma manhã, com um pedaço de queijo e dois certificados de dinheiro da proclamação para pagar a impressão. Bem, isso é realmente interessante, disse eu. Retirei a mão cuidadosamente do seu braço, mas ele parecia estar controlado agora. Então pensas que James McQuiston é um pseudónimo? Muito provavelmente. Seguindo as implicações dessa linha de raciocínio, eu tive uma ideia repentina. Talvez o homem que identificou o Roger ao governador como sendo o McQuiston poderia ser o próprio McQuiston. As sobrancelhas de Jamie ergueram-se e ele anuiu devagar com um meneio da cabeça. Ele procurou esconder-se, fazendo com que o Roger Mac fosse enforcado no seu lugar? Estar morto é uma ótima proteção contra a prisão. Sim, essa é uma excelente ideia, ainda que um pouco perversa, acrescentou ele judiciosamente. Só um pouco. Ele parecia com menos raiva do cruel e fictício McQuiston do que do governador. Mas, por outro lado, não havia dúvida quanto ao que Tryon fizera. Nós tínhamos atravessado o pátio e tínhamos-nos aproximado do poço. Havia um balde meio cheio de água em cima do muro do poço, morna e salobra do calor do dia. Ele enrolou as mangas da camisa para cima e, com as mãos em concha, atirou água do balde no rosto. Depois sacudiu a cabeça violentamente, espalhando gotículas nas hortênsias da senhora Sherston. O governador lembrava-se da aparência desses homens que estavam com o Roger? Perguntei, entregando-lhe uma toalha de linho amarrotada que estava no muro. Ele pegou-lhe e enxugou o rosto, abanando a cabeça. Somente do homem que falou, do tal que tinha o distintivo e que identificou o Roger. Disse-me que era um homem louro, muito alto e de complexão forte. De olhos verdes, achei ele. O Tryon não estava preocupado com a aparência do indivíduo, é claro. Com a mente agitada como estava na altura. Mas lembrava-se disso. Jesus H. Roosevelt Cristo, disse eu, atingida por um pensamento. Alto, louro e de olhos verdes? Achas que pode ter sido Stephen Bonnet? Os seus olhos arregalaram-se e ele fitou-me por cima da toalha durante um momento, perplexo. Santo Deus, disse ele, baixando a toalha distraidamente. Isso nunca me passou pela cabeça. Nem pela minha. O que eu sabia de Bonnet não se encaixava na imagem de um regulador. A maior parte eram homens pobres e desesperados, como Joe Hobson, Hugh Falls e Abel McLennan. Alguns eram idealistas ultrajados, como Husband e Hamilton. Stephen Bonnet podia, no passado, ter sido pobre e desesperado, Mas eu tinha a certeza de que a ideia de procurar uma reparação do governo, por meio de protestos, não lhe teria ocorrido. Obtê-la à força, sem dúvida. Matar um juiz ou xerife em vingança por alguma ofensa, bem possível. Mas não, era ridículo. Se eu tinha alguma certeza em relação a Stephen Bonnet, era a de que ele não pagava impostos. Não. Jamie abanou a cabeça, tendo evidentemente chegado à mesma conclusão. Enxugou uma gota persistente da ponta do nariz. Não há dinheiro em lugar algum nesta história. Até mesmo o Tryon teve de recorrer ao conde de Hillsborough para conseguir fundos para pagar à milícia. E os reguladores? Abanou a mão, eliminando a ideia de os reguladores pagarem alguém por alguma coisa. Não sei tudo a respeito do Stephen Bonnet, mas pelo que vi do homem, creio que só o ouro ou a promessa de ouro o levaria a um campo de batalha. É verdade. O tilintar da porcelana e o retinir da prataria atravessavam fracamente a janela aberta, acompanhando a voz baixa dos escravos. A mesa estava a ser posta para os jantares. Não há a menor possibilidade do Bonnet ser o James McQuiston, pois não? Ele riu-se, o rosto relaxando pela primeira vez. Não, Sassenach. Disso eu tenho a certeza. O Stephen Bonnet não sabe ler ou escrever mais do que o seu nome. Fitei-o surpreendida. Como é que sabes isso? O Samuel Cornell contou-me. Ele próprio não conheceu o Bonnet pessoalmente, mas disse que o Walter Priestley o procurou uma vez para lhe pedir dinheiro emprestado. Ele ficou surpreendido, pois o Priestley é um homem rico. Mas o Priestley disse-lhe que tinha um carregamento de navio a chegar que precisava de ser pago em ouro, pois o homem que o estava a trazer não aceitava recibos de armazém, dinheiro da proclamação ou mesmo letras de câmbio. Ele não confiava nas palavras do papel, que ele próprio não conseguia ler, nem confiava em ninguém que lhes lesse. Só aceitaria ouro. Sim, isso cheira-me a Bonnet. Eu estava a segurar-lhe o casaco dobrado sobre o braço. Espanei-o e comecei a sacudir a poeira vermelha das abas, desviando o rosto das nuvens de pó. O que é que disseste a respeito do ouro? O Bonnet poderia estar em Elements, por coincidência? A caminho de River Run, talvez? Ele considerou a ideia por um momento, mas depois abanou a cabeça, desenrolando as mangas da camisa. Não foi uma grande guerra, Sassenach. Não o tipo de coisa que apanharia um homem de surpresa e que o arrastasse. Os exércitos ficaram frente a frente durante mais de 2 dias. E as linhas de sentinelas tinham mais buracos do que uma rede de pesca. Qualquer um poderia ter deixado Elements ou ter-se escondido nas imediações. E Elements não fica perto do River Run. Não. Quem quer que tenha tentado matar o Roger foi alguém que estava lá por conta própria e risco. Então estamos de volta ao misterioso Sr. McQuiston, quem quer que seja. Talvez, disse ele cético. Mas quem mais poderia ser? Protestei. Certamente ninguém entre os reguladores poderia ter alguma coisa pessoal contra o Roger. Acreditamos que não, admitiu Jamie. Mas só vamos saber quando o rapaz nos puder dizer, não é? Após o jantar, durante o qual naturalmente não houve nenhuma menção a McQuiston, Stephen Bonnet ou qualquer assunto de natureza incómoda, eu subi para ver como Roger estava. Jamie acompanhou-me e silenciosamente mandou sair a escrava sentada junto à janela a remendar roupa. Alguém tinha de permanecer sempre com Roger para se certificar de que o tubo na sua garganta não se entupia ou se deslocava, uma vez que era a sua única forma de respirar. Ainda se passariam vários dias antes de o inchaço dos tecidos mutilados da sua garganta diminuir o suficiente para eu me arriscar a remover o tubo. Jamie esperou até eu acabar de verificar a pulsação e a respiração de Roger e em seguida sentou-se à cabeceira da cama. Sabes os nomes dos homens que te denunciaram? Perguntou ele sem preliminares. Roger ergueu os olhos para ele, franzindo a testa, as sobrancelhas castanho-escuras unidas. Depois anuiu com a cabeça lentamente e levantou apenas um dedo. Um deles. Quantos eram? Três dedos. Portanto, isto combinava com o que o Tryon se lembrava. Eram reguladores? Um sinal afirmativo da cabeça. Jamie olhou para mim, depois novamente para Roger. Não foi o Stephen Bonnet? Roger sentou-se na cama de um salto, com a boca aberta. Agarrou o tubo na sua garganta, esforçando-se inutilmente para falar e abanando a cabeça violentamente. Agarrei pelo ombro, segurando-lhe o tubo com uma das mãos. A violência do movimento de Roger quase arrancara o tubo da incisão e um filete de sangue escorreu-lhe pelo pescoço, onde o ferimento reabrira. O próprio Roger parecia alheio a isto. Os seus olhos estavam fixos nos de Jamie e a sua boca trabalhava ansiosamente a fazer perguntas mudas. Não, não, se tu não o viste, então ele não estava lá. Jamie segurou-o com firmeza pelo outro ombro, ajudando-me a recostá-lo na almofada. O Tryon descreveu o indivíduo que te traiu como um homem alto, de cabelos louros, de olhos verdes, talvez. Pensámos que talvez... O rosto de Roger relaxou diante das palavras de Jamie, abanou a cabeça outra vez e deixou-se afundar para trás novamente com a boca um pouco torcida. Jamie continuou a pressionar. Mas tu conheces o homem. Já antes o tinhas encontrado? Roger desviou o olhar, anuindo com a cabeça, e depois estremeceu. Parecia tão irritado como desamparado. Eu ouvia a sua respiração acelerar, sibilando pelo tubo âmbar. Pigarreei significativamente, franzindo a testa para Jamie. Roger estava fora de perigo imediato. Isso não significava que ele estivesse bem, nem de perto nem de longe. Jamie ignorou-me. Pegara na caixa de material de desenho de Brianna quando subiu para o quarto. Colocando uma folha de papel sobre ela, colocou-a no colo de Roger. Depois estendeu-lhe um dos paus de carvão endurecido. Queres tentar novamente? Eu estava a tentar que Roger se comunicasse por escrito, desde que recobrara completamente a consciência. Mas as mãos de Roger estavam demasiado inchadas sequer para se fecharem em torno de uma caneta. Ainda estavam magoadas, mas o uso constante de sanguessugas e delicadas massagens melhoraram a sua condição a ponto de, pelo menos, parecerem vagamente mãos outra vez. Os lábios de Roger comprimiram-se momentaneamente, mas ele envolveu a mão desajeitadamente à volta do carvão. Os primeiros dois dedos daquela mão estavam partidos. As talas projetavam-se num grosseiro V, o que eu achei adequado, dadas as circunstâncias. Roger franziu a testa, concentrado, e começou a rabiscar algo devagar. Jamie observava intensamente, segurando o papel com as duas mãos em cima da caixa para impedir que escorregasse. O pau de carvão partiu-se ao meio e os fragmentos voaram pelo chão. Eu fui apanhá-los enquanto Jamie se inclinava com o senho franzido sobre a folha de papel rabiscada. Havia um esparramado W e um M, depois um espaço e um distorcido Mac. William? Ergueu os olhos para Roger, à procura de confirmação. O suor brilhava nas faces de Roger, mas ele anuiu com a cabeça quase imperceptivelmente. William Mack, disse eu, espreitando por cima do ombro de Jamie. Um escocês, portanto. Ou um nome escocês, pelo menos. Não que isso reduzisse muito as possibilidades. MacLeod, MacPherson, MacDonald, MacDonnell, MacQuiston? Roger ergueu a mão e bateu-a contra o peito. Bateu-a novamente e balbuciou uma palavra. Lembrando-me dos jogos de adivinhação, desta vez fui mais rápida do que Jamie. Mackenzie? Perguntei. E fui recompensada com um rápido lampejo de olhos verdes e um sinal afirmativo com a cabeça. Mackenzie. William Mackenzie. Jamie franziu as sobrancelhas, obviamente a percorrer a sua lista mental de nomes e rostos, no entanto sem encontrar uma correspondência. Eu observava o rosto de Roger, ainda muito magoado. Começava a parecer mais normal, apesar da marca lívida sob o seu maxilar. E pensei que havia algo de estranho na sua expressão. Eu via a dor física nos seus olhos, a sensação de impotência e a frustração por causa da sua incapacidade imediata de dizer a Jamie o que ele queria saber. Mas acreditei que havia algo mais ali. Raiva, sem dúvida, mas assombro também. Conheces algum William Mackenzie? Perguntei a Jamie, que tamborilava os dedos ao de leve na mesa enquanto pensava. Sim, 4 ou 5, respondeu ele, as sobrancelhas ainda franzidas em concentração. Na Escócia. Mas nenhum aqui e nenhum que... A mão de Roger ergueu-se abruptamente à palavra Escócia e Jamie parou, o olhar fixo no rosto de Roger, como um cão que aponta à caça. Escocês, disse ele. Algo sobre a Escócia? O homem é um novo imigrante? Roger abanou a cabeça violentamente, depois parou bruscamente, fazendo uma careta de dor. Fechou os olhos com força durante um momento. Em seguida abriu-os e acenou agitadamente para os pedaços do carvão que eu ainda tinha nas mãos. Foram necessárias várias tentativas. E por fim, Roger deitou-se exausto na almofada. O decote da sua camisa de dormir, úmida de suor e manchada do sangue da sua garganta. O resultado do seu esforço era borrado e irregular, mas eu consegui ler a palavra com clareza. Dougal, dizia. O olhar de interesse de Jamie aguçou-se, adquirindo um tom de cautela. Dougal? Repetiu ele cuidadosamente. Ele também conhecia vários Dougal, alguns deles residentes na Carolina do Norte. Dougal Kisholm? Dougal O'Neill? Roger abanou a cabeça e o tubo na sua garganta assobiou com o ar exalado. Ele ergueu a mão e apontou enfaticamente para Jamie, os dedos imobilizados a golpear. Obtendo apenas um olhar inexpressivo em resposta, ele tateou em busca do pedaço de carvão outra vez, mas este caiu da caixa de desenho, estilhaçando-se no chão. Os seus dedos estavam sujos do pó de carvão. Com uma careta, pressionou a ponta do dedo anelar na página e, à força de usar todos os dedos, um após o outro, produziu um rabisco fraco e borrado que disparou um pequeno choque elétrico pela base da minha espinha acima. Gailey, dizia.